acesso de loucura a todo tempo, nesse mesmo tempo procuro solução pra esse contratempo. Atrás novamente, mandando os versos que você precisa pra não ficar mais louco e acabar com a sua própria vida. Esse enigma já foi desvendado, trago ele em palavras, eu trago ele pro seu rádio. Aumento grave pra esse vírus, não tem vacina, basta o primeiro beat, o resto chega e contamina. A minha epidemia vai estragar o circo, a resistência fala alto te alertando do ridículo. O beat reto com umas estradas, por onde passa eu gosto assim, eu quero assim, desse jeito vai ser o meu trabalho. Não me critique se não tem solução, eu continuo sendo aquele que vai pela contramão, elevando meus poderes como mestre ancião, usando todas as minhas armas sem perder a posição a qual ocupo, o porta-voz do submundo, trazendo aqui pro seu mundo o que você acha absurdo, mas quando entende bate palma e acha foda e vira mais um seguidor daquele que não vira moda. A psicografia presente nas minhas canções, confirmada pelas almas que habitam os porões, sujos e escuros aonde foram esquecidos, como brinquedos velhos que não satisfazem o menino. Por isso fique tranquilo, deixe que eu faça o trabalho onde o pagamento é feito sempre em forma de aplauso. Sincero, semelhante a essa letra que eu escrevo, palavras do fundo da alma que escrevo aqui sem medo. O flow, a alma, o espírito, a mente, o beat, as palmas aqui na minha frente, as luzes iluminam o que sempre foi de verdade. Curte a sonoridade daquele que não faz parte da fraude. Flow, a alma, o espírito, a mente, o beat, as palmas aqui na minha frente, as luzes iluminam o que sempre foi de verdade. Curte a sonoridade daquele que não faz parte da fraude. Sente só o que eu tenho dentro do carregamento, que chama a atenção e valoriza o seu tempo. Versos naturais elaborados por talento, tenta fazer isso e transformar no seu alimento, assim como eu faço e o Antras também. Mas todos sabem que tem gente que imita muito bem, mas deixa pra lá, eu vou fazer a minha parte. Lado ruim, lado bom, aqui dentro se reparte. Um animal louco enlouquecendo a sua mente. Muita gente passa e olha e não conhece o presente. Alguns que me escutam falam que não me entende. Então levanta a mão quem já entendeu uma mente doente. Quem? Ninguém? Ah, eu já sabia, mas é impossível de pedir o que ela cria. Versos que embalam a noite vazia, vagando por ela uma alma sozinha. Tenta escutar isso e ficar sem duvidar. Escuta cada verso se caso quer duvidar. Acho que percebeu que é a mesma palavra, mas muda o sentido na frase elaborada. Sem explicação, com muita interrogação, tenta ter percepção pra ter um pouco de noção. Não da novela, da ação que causa a reação. Se caso se identifica, vem junto no refrão. O flow, a alma, o espírito, a mente, o beat, as palmas aqui na minha frente, as luzes iluminam o que sempre foi de verdade. Curte a sonoridade daquele que não faz parte da fraude. O flow, a alma, o espírito, a mente, o beat, as palmas aqui na minha frente, as luzes iluminam o que sempre foi de verdade. Curte a sonoridade daquele que não faz parte da fraude.